6313, livre de restrições à frente, desça para 2.000 pés, ajuste no 016, livre LS, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, reportar estabilizado, Xané 6313. Duna para o 6313. 6313 autorizado, Duna, guarde vetor final para o localizador. Obrigado, por onde Duna, 6313, pode ser sentar para o meio próprio, beleza? TAN 3858, está presente, está autorizado, por onde Frotti? Por onde Frotti, 3858. Solo Salvador, o voo no 405, para Brasília, nível 400.4. No 405 já temos aprovado 400 para Brasília, guarde cópia. Guarda. Salvador, o 5827, está com 111 a bordo, autonomia 0341, alternando com o FIT. Gente, web 5827, táxi autorizado, Juliette Alfa até o ponto de espera quando chama a torre 1186. Autorizado Juliette Alfa para 10, ponto de espera 186. Vou no 405 agora sim, Brasília, autorizado, nível 400, via Zulu 17. Decola 10 com curva à direita, saída gole, transição ao fito. Frequência do controle 11935, transponder 5552, cotejo. Autorizado Brasília, nível 400, pela Zulu 17, decolagem 10, curva à direita, saída gole, transição ao fito. Controle 10935, transponder 5552, é o gol 1405. No 405, a transição da saída é o fito, Oscar, Foxtrot, Índia, Tango, Oscar, o fito. O fito, o gol 1405. Correto, quando pronto, são impulsivos de acionamento no 04. Já está pronto para o acionamento. Autorizado no 04, chame táxi. Chamará táxi, gol 1405. TAN 3152, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Boeing da WebJet, tem livre seu pushback acionamento no 09 Samitax. Após a passagem do WebJet, está autorizado pushback acionamento, chamando ataque, TAN 3152. Channel 6310, chame Recife, 126.85, alternando 125.45. Recife agora, bora. Utilizando pista vista, 6313. Channel 6313, completo final, chame torre, frequência 118, decimal 62, tem um bom pouso. 18.6, até logo, obrigado. Só para eu mais. Alto e claro. Ele é aí, cobrando aí. 1119. Chame Recife no 2685, alternando 125 decimal 45. Chama Recife no 2685, alternando 2545, obrigado, boa noite. Confirma autonomia? 2:30. Copiado 3152, táxi autorizado Juliette Alfa até o ponto de espera quando chama a torre no 86. 7 Alfa 286, obrigado, bom trabalho. Realmente. Observar o pouso do Airbus 318 da Ocean Air Avianca, após aliás manter a opção 05827 da Webjet. Após a passagem da Avianca Nacional, ali mantém 5827. No solo ao 57, direita, libera 1219. Direita 219, 6313, grato. Torre tá 3152, ponto, espera pronto. 3152, após o 37 Webjet, aliar e manter. Após o Webjet, ali manter. Boa noite, Oxanel 6303. Oxanel 6303, boa noite. Táxi autorizado. Via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette. 6313. Solo Salvador, voo no 405, pronto para o táxi com 026 a bordo, alternando com fins 4 horas de autonomia. Sim, táxi autorizado via India e Alfa até o ponto de espera quando chama a torre 1186, voo no 405. Autorizado táxi via India e Alfa, quando pronto chama a torre 1405, no ponto de espera. Jet 5827, decolado 00, 1935, viagem. 1935, obrigado, boa noite. 1935, continua o táxi via Alfa e Índia para o 01. Alfa e Índia para o 01, 6313. 3152, 170, 112, decolagem está autorizado. Autorizado, decolagem 3152. Torre Salvador, gol no 405, ponte estéreo do 10, pronto. 405, observe o bus na decolagem, leve e manter. Alinha e mantém o gol no 405. Três, 152, decolado ao 02, controle 1935, boa viagem. 1935, volta para 3152. Controle Salvador, boa noite, da 3152. Noite, contato radar, vou 330. 330, 3152. Uno 405, 170 com 10, livre decolagem. Autorizar decolagem na 10, gol no 405. Zero cinco, decolado 05, 1935, vou viajar. 1935, 405. Torgo, 405, boa noite, decolou. 405, contato radar, preciso manter nível 400, saída Gole. Agora é nível 400, 405. No centro Recife, frequência 1288, alterne 3325. 1288, 13325, 5827. Anos 52, chame Recife, frequência 12685. Confirma a frequência pro 3152? Chame Recife na frequência 12685. 2685, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, tá 3305, atinge 1950 para prosseguir na descida, paciente da Uniform. Chame 1935. 1935, 3305. Controle Salvador, tá 3305. 3305, identifique, desça para 2000 pés na proa de Itápio, altímetro 1016. Está autorizado sinal LS, reporte localizador. Afirmativo, 2000 identificado, estado 10 no meio na proa de TAP, tá? 3305, reporta no LOC. Chame Recife, frequência 12818, alterne 3325. 288-3325, gol 405. Salvador, muito boa noite, é o gol no 604, cliente da informação Victor, solicita autorização de tráfego. Gol no 604, pronto, cópia? Pronto para cópia. Gol no 604 para Fortaleza, autorizado nível 370 via Upper Zulu 19. Decolagem da pistão no zero, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5555, gol no 604. Seja autorizado 370, na saída Momo Frote pela Amplitude 119, pista 10, curva esquerda 1935, 1806 e o transponder 5555. Correto, gol no 604. Para pushback, chame na frequência da torre 118, decimal 6. Chamará para pushback na 18,6, obrigado. Corre, muito boa noite, o 604 da gol para pushback, acionamento na posição 08. 62. Autorizado, chame táxi, gol no 604. Chamará para o táxi. A 8. Salve Salvador, boa noite, o Objeto 6747, sente informação de fome para Guarulhos. Sente o Objeto 6747, aguarde, cópia na frequência da torre, 18, decimal 6. Guardão na 18,6, amor. WebJet 6747, na escuta para cópia? Está pronto para cópia, 6747. WebJet 6747 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Truísk 50. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, transição Bidev. Controle Salvador 1-19-35, aciona 5561 no WebJet 6747. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Truísk 50, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Bidev, prossegue com 1935, controle. O objeto 6747, chame pronto para pistar excelamento. Chamará. Teto de 800 pés de visibilidade. Ok, visibilidade de 804.000. Obrigado. Vou chamar em definitivo. Táxi, o gol 1604 com 44 a bordo. 3:35, resistência. 04, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste 10 no meia. 7, chamada pronto para decolagem, o gol 1604.